Ouviu o Senhor a voz do profeta. Jeremias clamou em meio à dor. Nos calabouços da vida há lama, mas a esperança brilha, é seu amor. Ele nos tira da escuridão, das cordas e da aflição. Sei que em ti, Senhor, há salvação. Tua palavra é minha direção. Ebed-Meleque, com coragem, levou Jeremias em seu coração. No meio da luta, uma mensagem de que a vida é mais que aflição. Ele nos tira da escuridão, das cordas e da aflição. Sei que em ti, Senhor, há salvação. Tua palavra é minha direção. Se eu clamar, tu me ouvirás. Na tempestade, minha paz. Confiarei, pois sei que estás comigo sempre, Jesus, meu capaz. Ele nos tira da escuridão, das cordas e da aflição. Sei que em ti, Senhor, há salvação. Tua palavra é minha direção. Português e worship. Acum si vitor piano. Si dândol de BPM.